lado, de que lado você vai samba? Você samba de que lado, de que lado você samba? Você samba de que lado, de que lado você samba? De que lado, de que lado, de que lado, de que lado você vai samba? E você samba de que lado, de que lado você samba? Você samba de que lado, de que lado você samba? De que lado, de que lado, de que lado, de que lado você vai samba? O problema são problemas demais, se não correr atrás da maneira certa de solucionar. Olha o samba, olha o samba do teu lado, olha o samba, olha o samba do teu lado, do teu lado o samba chega. Olha o samba do teu lado, olha o samba, olha o samba do teu lado, olha o samba, olha o samba, olha o samba. O problema são problemas demais, se não correr atrás da maneira certa de solucionar. Quase tudo que sei, e organizando as ideias, lembro que esqueci de tudo. Mas eu escuto o samba. E você samba de que lado, de que lado você samba? Você samba de que lado, de que lado você samba? De que lado, de que lado, de que lado, de que lado você vai sambar?